desde muito tempo que eu estou observando. Tiro nas ruas, sangue se espalhando. Rotina agitada, bandidos na madrugada. Faz atrito toda hora, quem vacila toma bala. Aqui não tem perdão, desavenças, má intenção. A male nas heranças, guerreiros da antiga, que não admitiam treta forte no variado dia. Poucos que sobraram da época não repetem a cena. 121 jamais, raramente uma encomenda. Malandro sossegado, comerciante local. Feriado, mesmo esquema, qualquer hora é normal. Sem algazarra, acordo 20 real. O perigo é rotineiro, nunca foi novidade. Ver um bebum rasgar o parceiro, ponto final da falsidade. Pra cada ato, seus motivos, sempre pague pelos meus. Pilanta falou demais, pagou pau, se fudeu. Dia a dia frio, é incompreensivo. No tempo sarcástico é que aumenta o perigo. Na madrugada, bandidagem que existe o destino de quem é travado, dependente do pó. Vende tudo do barraco, gera o bom e melhor. Mas muitas vezes não tem jeito, tem que empenhar a vida. No submundo das drogas, não esperta a saída. No último beco da favela, na madrugada, tudo sinistro. A morte espia por cima do muro, observando o teu vacilo. E eu lá, na frente do bar, jogando dominó, fingindo não ver você passar. Não é bem-vindo na quebrada, te faz de santo safado. Tá espiando nosso esquema, olheiro dos adversários. Eu falo bem alto, boteco é 24 horas, é nóis na fita. Cusão do outro lado que não tem moral na estiga. Eu não quero nem saber, putão, devia tretar do passado. Dando mole da madruga, tá ferrado. Demo um monte de seca, coronhada na mente. Pois quem segue a malandragem não é mano demente. Toda malandragem se começa assim. Na extrema luz do sol, no despertar da noite o fim. Se cair em sujeira, treta forte vai te destruir. O subúrbio é nervoso, não se aprofunde aqui. Toda malandragem se começa assim. Na extrema luz do sol, no despertar da noite o fim. Mas se cair em sujeira, treta forte vai te destruir. O subúrbio é nervoso, não se aprofunde aqui. Os ciclos da favela são vários, mas o silêncio e o respeito são os necessários. Cada quebrado segredo, cada segredo, mistério, desvendando tudo, resume ao cemitério. Infelizmente pra aquele mano que não tem opção, sem trampo, sem grana, como encarar a lei do cão? A sugestão da mídia apodrece meus motivos, revoltando minha mente, incentivando a voltar pro crime. Chega de terror, já causei muito impacto. Cenas de sangue, roda fita, o cano é automático. Sangue bom, longe da função. O sistema escraviza, é favelado, vai pra prisão. Não, não, não, o exemplo é muito triste. Que a justiça impune diariamente, insiste em dizer, mano, que eu sou marginal, me julgando pela aparência viva. Democracia, desde pequena analisei maus exemplos, eu me adaptei. Com a violência rotineira, a bandidagem é normal, mas o respeito entre nós é precioso e tal. Sangue bom é precioso e tal. VLPCM, CCDM é a sigla, onde quem manda é as balas, o ódio e a rebeldia. Muitos ainda têm fé da periferia, um dia a dia de paz, paz, paz, paz. Há muito tempo eu não tenho, há muito tempo eu não tenho. Eu olho para o céu e penso que de estarei lá batendo uma bola, eu tô espiando meu Figueira jogar. Observando os camaradas, todos eles numa boa, sem cano, sem droga, me tranca ao lado da patroa, desfrutando as coisas boas da vida. Mas eu tenho que refletir no bang bang suicida. Essa semana já foi dois lá no beco de cima. Toda malandragem se começa assim. Na extrema luz do sol, no despertar da noite o fim. Mas se cair em sujeira, treta forte vai te destruir. O subúrbio é nervoso, não se aprofunde aqui. Toda malandragem se começa assim. Na extrema luz do sol, no despertar da noite o fim. Mas se cair em sujeira, treta forte vai te destruir. O subúrbio é nervoso, não se aprofunde aqui. Graças a Deus agradeço, até aqui cheguei. Já tive muito desespero, pesadelo real que passei. Cara a cara com crime, nunca foi coisa de filme. Eu tô ligado na mente, naquela época era foda. Na era do fake arranco, o maninho batia as botas. Som um pesado rolava solto, traçando a noite. Agitando a galerinha do box, desce bobeira. Passava peixeira, passava mini foice. Passava mini foice. Pois o atrito sempre tá presente, no muito distante, sempre perto. Segura bronca, negão, nânimo, causa PT, negão Beto. Essa semana o sangue bom do desconhecido levou um balaço. O putão só podia ser zombo, que eu não averiguar o fato. A justiça sempre falha quando é nosso favor. Pois onde eu moro eu não conheço nenhum negão doutor. pra lutar pelos nossos direitos. Somente a palavra do Senhor é o que acredita o ladrão, um traficante, pastor, um patrão de responsa. Que seja como for, resolvida a situação. Resolvida a situação. Problemas são problemas, tá ligado, sangue bom. Entre viver ou morrer é o ponto X da questão. Permanecer no gueto e exigir o respeito. O peão tem que ser bom, vou dar o exemplo então, putão. Eu não vi nada, não comprei, tô meio ruim, cheguei agora. Se tem nego zoado o beco, eu dou um toque, sai fora. Toda malandragem se começa assim. Na extrema luz do sol, no despertar da noite o fim. Mas se cair em sujeira, treta forte vai te destruir. O subúrbio é nervoso, não se aprofunde aqui. Toda malandragem se começa assim. Na extrema luz do sol, no despertar da noite o fim. Mas se cair em sujeira, treta forte vai te destruir. O subúrbio é nervoso, não se aprofunde aqui. Segui na malandragem, na VLP, mano. No CMC, truto. No CDM. No José Nitro. CCN. A firma é forte. Seguindo a malandragem. Se não seguir a malandragem, mano, pode desandar. Sempre esperto, ladrão.